Você me deixa meio bobo, assim abandonado. Coração batendo, tão apaixonado, morto de desejo nesta solidão. Saio andando pela rua, acendo um cigarro. Sinto tua falta e dentro do meu carro o rádio sempre toca a nossa canção. O tempo passa tão depressa e eu vou te esperando, brigando com esta saudade. Só eu entendo a minha dor. Atrás de um sorriso eu tento não chorar de amor. Dentro do teu coração, me leva, me leva. Não me deixe aqui sozinho, deixa eu te fazer carinho. Não afaste a minha mão. Você me deixa meio bobo, assim abandonado. Coração batendo, tão apaixonado, morto de desejo nesta solidão. Saio andando pela rua, acendo um cigarro. Sinto tua falta e dentro do meu carro o rádio sempre toca a nossa canção. O tempo passa tão depressa e eu vou te esperando, brigando com esta saudade. Só eu entendo a minha dor. Atrás de um sorriso eu tento não chorar de amor. Me leva, por favor, amor, me leva. Não me deixe aqui. Dentro do teu coração, me leva, não me deixe aqui sozinho. Deixa eu te fazer carinho, não afaste.